Thank you. basta apenas um contato. Resta apenas um contato com o mundo racional. Resta apenas um contato. Apenas um contato com o mundo racional. Nosso mundo de origem, que virá bem natural. Apenas um, apenas um contato irá fazer nossa união legal. Apenas um, apenas um contato. Você vai ver beleza sem igual. Apenas um contato com o mundo racional. Nosso mundo de origem, que virá bem natural. Apenas um, apenas um contato irá fazer nossa união legal. Apenas um, apenas um contato. Você vai ver beleza sem apenas um contato com o mundo racional. Nosso mundo é